Tantan 31, 49.090 pronto. Tantan 31, 49, autorizado a alinhar e decolar da pista no zero. Vento 100 graus com 10 nós. Livre de decolagem, pista 100 para o Tantan 31, 49. 225. Salve no Pro de Golf, chame no ideal descido ou ajuste no 0 no 4. Direto Bonze, repassará no 0 no 4, direto. Quatro nove, chama agora o controle de Salvador em 120.8, chama. Persegue o controle de Salvador 120.8, 3149. Bom dia, da 3149, transfere, passa 1600 na DAEL. Salve, contato radar, suba para a nível 300, autorizado Leda. Salve 300, confirmando o transmissor de Leda? Sou de Leda. Obrigado. Manda esse do Oceano 6225. É 225, desça para 4.000 pés, o ajuste 1014. 4.094, Chana 225. Salvador, bom dia, eu vou. Controle, chame a frequência da torre. Alô, Salvador. Bom dia, o bom 91, autorização da Aliança Informação Charlie. Uno 961, informação Charlie, confere, pronto, cópia? Pronto, cópia. Uno 961, galeão autorizado, nível 360, decola da pista no zero com curva direita, subida da Euleda Irumi após o P9857, conforme rota. 5145, código transponder, 120, decimal 8, controle. Autorizado 360 para galeão, decola pista da Euleda Irumi, sai da Euleda. O transporte 5145 no Uber mais 857 e o contraposto 120 e 98. Gol 1961, estou confirmando, é Uber November 857. Uber November 857. Essa chama pronto, puxa o estacionamento 04. Portará pronto, gol 961. Tango Kilo, frente do término, frequência livre, bom dia. São 3149. 3251. 1251, 12835 para São 3149. Temo, São 3149. Bom trabalho, bom dia, até mais. chegou no 865, acionei identificação, desceu para 4 mil pés, chegada bom, foi o ajuste no 0, no 5. Alinhar por disposição, reportar para o estado, bom 91. No 0, no 5, informe no Serra Vitor 366. Confirmando 366, 266, 1 0 no Serra Vitor 367, ou 1865. Torre Solo Salvador Bom 91 para o táxi, controle de 3 horas e 9, alterna com pista do avião 44. Autorizado o táxi, a parte principal em Índia, ponto de espera, torre 198, decimal 95, ajuste no 0115, Bom no 961. Vai iniciar o táxi, parte Índia, ponto de espera da 0295, estado 0115, Bom 91. Serra Vista 366, Serra 62. Foi 5, completa final, chame a 2, Salvador 118, 95. Serra 5, beleza, 2. Torre, Salvador, bom dia, o gol 91, ponte pega 0, pronto. Bom dia, tem condições de alinhar e decolar sem parada, senhor? Eu tenho um tráfego passando agora 10 milhas da final pista 10. Afirmativo, temos condições de alinhar e iniciar decolar sem parada, gol 91. Gol 91, autorizado alinhar e decolar pista 10, sem parada, vento 100 graus, com 109, que negar 1015, 1095. Alinhar e decolar 10 sem parada, estado 10, gol 191. Fortaleza, desculpa, Salvador, 6225, final da 1-0. Poxa, 6225, muito bom dia, 49 estado, Senegal 05, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, eu tenho um Boeing 737 da Gol, alinhando agora para iniciar a rolagem, aproximadamente faz 10 segundos. Excelente, poderia confirmar se está tendo chuva sobre o aeródromo? Afirmo, agora chuva leve sobre o aeródromo, imagino que pista molhada, continue a aproximação e reportarei que está livre, senhor. Ok, aguardo avisar com a pista para a minha. Agora já avisou com o seu tráfego. Pista molhada, ok? Bom, mas obrigado, bom voo. Poxa, 6225, pouso autorizado, pistão no zero, vento de 120 graus, 09, nós pistão no zero, molhado, senhor. Excelente, pouso no zero, senhor, 6225. Decolado com 961. Decolado aos 26, chame agora o controle Salvador em 120, decimal 8, com 961, tem um bom voo. 20, te chamarei, um bom dia. Nave, desça para 2500 pés, 0015, informe no céu, Vitor 366. Está autorizado a RNAV, Vitor 0, desce para 2500, 0015, vai informar o 366, eu vou 1800. Tony, bom dia, eu vou 91, decola. Vou 1961, está em contato o radar, vou para o nível 360. Na saída da EL e cheque seu transponder para 5145. Mudando para 5145. Com 961. É 225 no solo aos 27, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo em 121, decimal 9 já. 3129, Salvador, Sinal 6225, livrou, bom dia. Sinal 6225, bom dia, Alfa e Juliette, portão 7. Opa, Júlio, acho que foi o portão, tá? É, dois, dois. Estou no 865, completa final, chame a torre, Salvador, 118, 95. Opa. 895, obrigado, bom trabalho, seu 865. Bom, 865, bom dia. Controle, gol no 865, chame a torre na 118.95. Obrigado. Dia, bom, 865, 3 milhas do 372. Bom, 865, bom dia, tráfego ainda não avistado, Kenegal no 0 no 5, pistão no 0 molhada, continue a aproximação, reporte quando avistando, tem baixo travado, gol no 865. Reportar 1961, chame agora Recife, frequência 1251 e alterna 12835. Vai chamar Recife 1251, alterna 2835. Boa, 961, bom dia, bom trabalho. Salvador, bom dia, Oxenemeia 075, Montiane, autorização São Paulo. Bom dia, Oxenemeia 075, autorizado Salvador, Congonhas, 360, via para Zulu 10, por Vale, Zulu no 6, decola pistão 10, curva direita, da Euleda. Da Euleda Motiva. Controle no 20.8, transponder 5150. Autorizado São Paulo, nível de voo 310, via para Zoluna 0, por base de outra Zoluna 6. Recordão no 0, pena para a direita. Rael, linda, ótimo. 2208, transponder 5150, chinês 605. São dois, time pronto para o pushback no meio. 865 no solo 34, libere pista próxima interseção à direita, chame solo na frequência 121.9, tchau. Quinta primeira direita, chama 121.9, ligado, gol 865. Número 1865, bom dia. Número 865, bom dia. Táxi via Alfa, reporte antes do taxi gigante. Via Alfa, reporte antes do gigante, bom dia. Boa noite, 65, táxi Juliette, portão 10. Portão 10, boa noite. Tropa 083. Alô, Europa 083. Papa Zero 8, Adeus Verde. Pode descend to 4000, unit 0015, fly direct to Sierra Vito 376. Correction, 367. Down 4001 5, and we are not aeronaut approved. We are not aeronaut approved, so we need the review work. Roger. So, we can travel and expect the NGD. Unable to raise you, sir. Unable to raise you. Papa 083 after payload position. Maintain both arrival after payload position, fly direct to TASA position to VOR procedure. Hey, copy, thank you very much. Both arrival and after payload direct to TASA for the VOR runway 13. Thank you, obrigado. Down 4001015. Salvador, Oceaner 607, ponte 2 para Poço Oceaner. Autorizado, Chantal. Oceaner para Taxi 07. Salvador, Oceaner 607-113 a bordo, alterna Galeão, 1343 ao Colombia para o táxi. Oceaner 6075, táxi autorizado via India Alpha, até o ponto de espera, no ponto de espera chame Torre 1895, ajuste 10, 155, velho. India Alpha, ponto de espera, está no certo, 1895. Obrigado pelo trabalho. Salvador, Oceaner 6075, ponto 0, pronto. Oceaner 0, 7, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da pista no 0. Vento 030 graus com 049, que é legal no 015. Mike para Sierra Bravo, Juliette Romeu. Adição instante a cópia, o ajuste 10, 15. Oceaner 6075, decolado aos 49, chame agora o controle Salvador em 120.8, senhor, bom voo. 1208, 6075, obrigado, bom trabalho. Salvador, Oceaner 6075, da El. 6075, suba. Controle Salvador, 6075, da El. Salvador, na escuta, 6075? 6075, está recebendo controle? Agora sim, senhor. Está na saída da El, decolou. Tubo 360, ele é da El, transição mótica. Da El, mótica 360, 6075. Salvador, Salvador, 6075, solicita a frota Leda. Autorizado, Leda. Leda, 6075, obrigado. Papa 083, descend to 2000 feet, inclination 1015, cleared. Name your procedure, report the establishment final. Okay, cleared on 2001015, clear the VO1, call your final, a little past the entry. Mike Juliette, Mike autorizado, Salvador, Sierra Bravo, Juliette Romeu, nível 430, veículo Zulu 44, decola pistão 0, curva curva direita, saída Tael, Leda, após Leda direto, seguro, controle Salvador, frequência 1208, transponder 5152. Sem problema, decola então da pista auxiliar, mantendo a mesma saída, Mike Juliette Romeu. Mike. Mike Juliette Romeu, então, Salvador, para Bravo, Juliette Romeu, no 4-0, direto e seguro. 2-0, está com a 2 agora. Chimé, 2-18-95, 2-18-0-95, uma boa viagem. Mike Juliette, Mike. Valeu, bom dia, Chimé, 6-2-2-5, poderia nos adiantar a saída para Brasília? Está pronto para cópia? Confirme. Está pronto para cópia? Afirmativo. Salvador para Brasília, nível 380, via para o Zulu 97, decola pistão 90, curva à direita, saída Arbor, transição LF, Arbor 1, transição LF, controle 120-8, transponda 5162. Gente, autorizado, então nível 380 para Brasília, via Zulu 97. Bola, cabeceira 1-0, com curva direita na Arbor 1, transição Elefa, controle 120.8, transponda 5162, é o Xener 6225, na ponte de número 7. Curva direita, apenas confirmando, chame pronto para pushback, só no curva. Curva direita, chamando para pushback. Chané 6075, chame Recife 125 decimal 1, alterne 128 decimal 35. 25128, fresco Recife 6075, bom trabalho. Somente, secundária é 12835. 12835, a secundária é 6075. restoration final, 5 miles, Roma 083. Papa 083, you can take tower frequency 118, this is my 905. 118.5, aye. Ah, tower, buon pomeriggio, this is Europa 083, we are on final runway 10. Europa 083, bon dia, have inside and final turn H1015. Runway is wet. Confirm please, do you have runway in sight and landing gear down and locked? Yes, sure, landing gear down and locked, runway tight, Europa 083. Europa 083, runway 10 is wet, you're clear to land runway 10. Wind is 060 degrees, 05 knots. Yes, runway, thank you. Europa, obrigado, Europa 083. Tree on the ground at 5-8, vacate ground in the next intersection to your right, then call ground frequency 121.9 or Alpha 083. Next to the right, 121.9 or Alpha 083. Tower, good morning, this is Europa 08. Europa 03, taxi via Alpha, report before taxiway Juliet. Taxi Alpha, I'll call you back before Juliet, Europa 08. horas, Sierra Bravo, Golf Lima, 02 a bordo, copiado, táxi aprovado, chama interseção Papá, mais Juliette Mike. Juliette Mike no Papá, autorizado ingresso, pistão no 7, chama a e pronto para decolagem, mande Juliette Mike. Livre, a minha vai acabar ligando na aula 7, mais Juliette. Juliette, eu vou bater 8. Aeroplano, 3, taxi, Juliette, 10, 1, 1. Juliette, 10, 1, 1, eu vou bater 8.